Tá no mudo, porra! Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 438, já começando com ofensa, naquele clima que a gente gosta. Eu sou Jairo Viana, estou aqui com meus quase culpados de sempre. Menino Lucas Deleucas está agora no momento São Paulo e Palmeiras. Sabe Deus por que ele foi parar nesse jogo, mas ele já mandou fotos de lá, já mandou vídeos. E substituindo, tapando o buraco do Lucas, está de volta ele, zero dia sem raiva, Roberto Lopes de Oliveira Neto. Dê seu boa noite. Boa noite. Como a gente não consegue ter um dia de paz, mais uma má notícia durante a nossa segunda-feira. Se alguém tinha comemorado lá naquela apresentação, agora voltamos tudo à estaca zero. Zero dia sem má notícia. Nós estamos igual o da compadre dela, fica rico, fica pobre. A turma reclama porque não tem diretor de futebol. Aí contrata Alexandre Matos, a turma reclama que contratou o Alexandre Matos. Aí o Alexandre Matos vai para outro time e reclama que ele saiu também. Nós estamos nessa vibe aí. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, só queria falar que com a saída do Alexandre Matos, né, o Lucas está querendo pleitear essa vaga aí de diretor de futebol, então ele está lá observando para ver se tem algum jogador interessante no time do São Paulo ou no Palmeiras que pode ser contratado. Falaram para ele que tem um tal de Endrick e um tal de Luiz Guilherme, que ele tá observando para ver se ele consegue buscar para a gente. Fala que o negócio com o Endrick é um pouco difícil, porque tá com um contrato assinado aí com outro clube, mas talvez a gente consiga conversar ali e restituir os valores, quem sabe. Mas é clube pequeno, é fácil da gente reverter esse contrato com o Endrick. Que tem, ele já mandou o cheque calção do aluguel lá em Madrid. Mas a gente reverte, não tem problema não. E por último ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite e já faça aquele resumo de América 2, Novo Horizontino 0. Boa noite, pessoal. Primeiro, quero pedir desculpa aí à nossa audiência que teve que esperar 3 minutos até o Zé Mané aí sair de uma ligação. Puta que pariu. Falta de compromisso com essa merda aqui, tá cada vez maior. Daqui a pouco sai dessa porra aí. Mas pra ir lá no Twitter e falar que Pedrinho tá comprando a gente é fácil. Né? Você tem contrato com a América? Se você não tem contrato com a América, o Pedrinho pode comprar a gente a qualquer momento. Eu tenho contrato com o Decadentes, assinado lá atrás com o menino Alisson. Se o menino Alisson é um safado que nos abandonou, eu não abandono, não. Tá? Boa noite a todos, ao Rolonzinho, que ontem não foi ao estádio. Ele e Tartaruga estão assim, o dia que um vai, o outro não vai. Mas então, tá bom. O Decabits, que é sempre um prazer assistir o jogo ao lado dele. E vamos lá. Que hoje eu acho que o que menos a gente vai falar aqui é do jogo e mais da... A saída do Alexandre Matos, eu quero que ele se foda por lá. Tô cagando pra ele agora, que ele se foda com força. Mas é mais a merda que o América fez de colocar uma buceta de um vídeo desse cara falando nas nossas redes sociais. E o pior de tudo, ainda colocar lá o América agradece agradece o tempo que ele tá lá. Toma no cu, o cara ficou 15 dias aqui, bicho. Mas eu li aí de um amigo nosso aí que tá bem rebelde com o América, falou muito certo, parece que essas coisas que fizeram, essas despedidas do Alexandre Matos na rede social, é pra afagar o ego das pessoas, sabe? Porque puta que pariu, bicho, o cara ficou aqui 10 dias, não tem que fazer videozinho merda não, e nem pra gente ser mais chacota ainda daquela desgrama, daquele cruzeiro. Mas vamos lá. Vamos falar de coisa boa. Jogo de sábado, 6 horas, horário legal, tivemos Rua de Fogo, mais uma vez organizada pela torcida. O América está fazendo 112 anos, nós não tivemos um copinho alusivo a isso. Um copinho de plástico, deve custar R$3, custo, deve custar R$3. Em vez de dar um copinho para todo mundo que foi e tal, né, uma lembrança pelos 112 anos, abriu, acabou, né? Não vai ter mais jogo e a gente não vai ter nenhuma lembrança. No mês de aniversário, a gente não vai ter nenhuma lembrança. Fomos a campo ali com uma formação diferente, com o jogo da estreia. O Cauã enxergou, o Fabinho não dá, entrou com o Felipe Azevedo. Na zaga, o Ricardo Silva voltou. Para mim, o Ricardo Silva é titular, mas o Éder não. O Éder, para mim, é um jogador que nem deveria estar no América. No lateral, para nossas costas, o Marlon voltou. Então, foi um time quase o ideal. Quase o ideal. Algumas caras ali que eu acho que é na hora de comer um banquinho. Nós dominamos, mas a nossa superioridade não estava sendo convertida em chances claras. O goleiro deles não estava fazendo nenhuma defesa muito difícil. Até que o jogador deles deu uma tesoura criminosa E até comentei isso, acho que foi um passarinho que estava do meu lado, com alguns dos meninos, alguns amigos, eu comentei como o VAR é importante para o América, né? Sem o VAR, o juiz estaria só o amarelo. O VAR chamou, o vermelho. Então a gente tem uma mais, um bonito passo do Marlon para o Benítez, aí o Benítez com toda a sua frieza e genialidade, como é gostoso, como é bonito ver um cara igual o Benítez jogando bola no caminho do América. Achou o Jacaré estava precisando desse gol, espero que desencante. O Jacaré fez 1-0, no segundo tempo, o Novo Horizonte fez algumas mudanças e algumas coisas que são engraçadas no Novo Horizonte, porque a gente reclama muito do nosso banco de reservas, e o banco de reservas dele tinha Rodolfo, Fabrício e Daniel. O mais legal é que existem viúvas de Fabrício e Daniel, e a gente que achava que esse sujeito não poderia jogar na América. Tem menor condição, tem menor condição. Não sei nem como é que ele reserva no Novo Horizonte, ele é um jogador pelado, mas foda-se para ele, foda-se também. E aí, no bonito, o escanteio bem batido é um bom cruzamento. Então, o escanteio muito bem batido, o Alê, que para mim é o meu bala, já adianta, jogou muita bola, mas eu acho que está jogando a posição errada. Ali, para mim, tem que jogar mais avançado e com o Felipe Alves ou com o Alisson no lugar dele ali, eu sacaria o Juninho do time. Já falo isso para o cara. O Juninho precisando de um banquinho ali e tal, apesar da toda a idolatria, apesar dos próximos jogos, do caramba, está na hora de ter um banco. Entrar no segundo tempo, ou nem entrar, mas tá precisando ir pro banco de reservas, adiantar o Ale tá num momento legal, adiantar o Ale e a gente colocar um conjugado ali, fica legal. Nós temos, com a tranquilidade do Dalbers, que eu não me lembro de nenhuma defesa do Cristo do Dalbers nos dois tempos, nos dá moral, o próximo desafio nosso que já é contra as Patacoenses, que vem de duas vitórias, mas a gente tem que, o Cauã durante a semana tem que treinar muito para gol de qualquer lugar, porque é de apelada. O Felipe sabe muito bem disso, que é goleiro. Quando do outro lado você tem um goleiro ruim, você chuta de qualquer lugar. Você sabe que ou o goleiro vai aceitar ou vai rebater, enfim, do outro lado lá está o Cavicchioli, que é um dos melhores e piores goleiros que já passou no América. Ele consegue essa presa, ele consegue ser um dos melhores, talvez esteja entre os 10 melhores, e está sem dúvida nenhuma entre os 5 piores. Eu já acabei o resumo, mas fizeram o ponto de vista fazendo essa merda daqui também, foda-se. É um prazer ouvir a sua voz, menino cara. É um prazer ficar vendo você assim, tela cheia, entendeu? Ah, mas pra toda mim, a sua não, glória. Minha barba tá muito branca, caralho, que merda. Puta que pariu. Opa. É, isso aí é queda de testosterona, viu? O negócio tá feio pro seu lado, viu? É. Rolon, me diga, queimou sua língua a lei Jacaré? Não. Mas eu ainda acho que a gente tem que dar mais tempo para o Alê, não comemorar muito cedo não, porque para pisar na bola de novo, pouco custa. E o próximo jogo é contra o time que merece ganhar da gente, né? Então, não sei se o merecimento continua, mas o próximo jogo já estão eles aí de volta. Nossa senhora, quanta andrezice para uma pessoa só. Andrezice. Mas o Jacaré, eu acho que depois... Beijos, André. Depois daquele gol contra as frangas, eu acho que ele deu uma acalmada e tá colocando a cabeça no lugar para tentar voltar. Como ele mesmo disse, né? Eu faço muito pouco gol em estadual, eu prefiro jogar os campeonatos nacionais. Que dureza, hein? Felipe Deleu. Jacaré, já entrou no seu coração já? Como é que é? Já é seu ponta já? Não, eu ainda... prefiro o Watson. Então, assim, ele fez um gol ontem, mas ele fez um gol ontem que, se ele perdesse, é que seria um problema, né? Porque o passo do Benítez foi basicamente assim, podia ser um cidadão com a muleta e uma perna de pau, que era só encostar ali. Olha aí, Thales. Você acha que Everaldo faria aquele gol? Depende. Se ele fizesse igual o Jacaré, só colocasse a perna, ele ia bater e entrar. Se ele tentasse chutar, aí possivelmente ele furaria a bola. Ou chute... Você acha que Mateuzinho faria aquele gol? Não, ele tem a perna curta, ele não chegaria na bola. Então não é qualquer um, ué. Mas o Mateuzinho não é o seu, sua comparação é um pouco pequena. Uai, mas literalmente no caso, né? É. Mas a questão é que eu acho que o Watson, eu gostei da entrada dele. Um pequeno momento ali, que os minutos que ele trabalhou com o Benítez, foi muito legal de ver os dois tentando trocar passes, fazendo tabelas, tipo assim, eles conseguiram ter uma interação legal. Eu acho que ele seria bem mais proveitoso ali de poder jogar, até porque a gente ficou meio manco. A gente via no primeiro tempo que a gente jogava do lado que tinha o Marlon e o Azevedo, do lado que tinha o Jacaré, que era o lado também que o Juninho caía, a gente não tinha nada, era o lado com o Benítez, Azevedo e Marlon que criava as nossas jogadas todas. E aí a gente teve muita dificuldade de criar. Por sorte, o Benítez achou um passe, assim, estupendo, que acho que só ele conseguiria achar nesse elenco do América, e deixou a gente fazer um gol. numa dessa, porque a gente também não, assim, jogou com um jogador a mais, mas a gente não conseguiu converter isso em chances claras de gol. O goleiro deles não brilhou e fez várias defesas. Foi um chute do Renato Marques fora da área, e no mais, muito pouca coisinha, assim. A gente conseguiu o gol e depois o lance do escanteio, que não muito mais. Talvez se não é a genialidade do Benítez ali nos dois lances, talvez a gente tivesse tido muita dificuldade de conseguir arranjar um golzinho. É, fico pensando, às vezes, se o Benítez está machucado, a gente teria que estar o quê com o Alisson ali? Talvez não tivesse conseguido criar essa chance, porque precisaria mais do Juninho e do Ale armando, e nós teríamos tido muito mais dificuldades. Mas é que o Benítez, ele jogou um pouquinho mais para frente. Que jogador, né, rapaz? O cara tem uma visão de jogo absurda, cara. Como é que pode? Eu queria muito, assim, vocês que têm a memória boa, pegar o programa do jogo que nós ganhamos do Peñarol de 4 ou 5, sei lá. Só pra ver se o Felipe também nesse jogo reclamou. Que puta que pariu, nós ganhamos sábado, porra. Primeira vitória na buceta do campeonato e ele aí reclamando. Mas se não tiver reclamação, não é o Felipe, só. Faz parte. É, isso é verdade. Entendeu? O dia que ele chega, ainda mais agora que ele mandou mensagem falando que trocou de celular, se ele chegar aqui e ficar elogiando, eu vou achar que trocado foi ele, não foi o celular. Clonaram o Felipe. Não, mas assim, por uma coisa, houveram coisas positivas. Teve um momento, no final do primeiro tempo, que a gente colocou o time inteiro marcando pressão e o time do Novo Zelândia conseguiu sair jogando. A gente estava com os dois zagueiros enfiados ali no terço final de campo. Eles não tinham o que fazer, eles pegavam a bola, tentavam chutar para frente, paravam em alguém, a gente criava, só que a gente não conseguiu transformar isso em chance. Mas assim, o time, quando quer pressionar, pressiona bem. É, o Azevedo mostrou que, apesar de tudo, ele é de fato um dos nossos melhores pontas ainda, né? É, enquanto ele tem fôlego, que a gente sabe que não dura mais de 60 minutos, mas enquanto ele tem perna ainda, ele tem que ser titular no time hoje. É, a única questão é esse meio de campo, que é a nossa maior preocupação desde o Mineiro. E que ontem não foi testado, porque a gente deu a sorte de ter um jogador a mais por muito tempo, né? Mas o Novo Horizontino é um bom time, hein? É um time ajeitado, os jogadores são... É um bom time, não, né? Cara, mas Série B, para nível de Série B, é um bom time sim, viu? Sinceramente, porque é um time muito, muito encaixadinho. Porque eles estão, encaixadinho, gente, marca bem, assim... E vale lembrar, talvez a gente tivesse, se não é, não bem é expulsão, a melhor chance do jogo... Até o momento da expulsão, tinha sido uma cabeçada deles que o Dabson defendeu. O Dabson fez uma defesa só no jogo, que foi essa. Que de fato, teve o chute lá do Renato Marques, que foi de fora da área, não teve tanto perigo. O goleiro deles é que não parece tão bom, que me deu uma espalmada meio feinha assim. Mas de resto, foi um lance de perigo. Assim, não sei se foi uma falta, se foi no cruzamento, o cara subiu do lado que o Hélio estava marcando, é claro. Conseguiu cabecear, o Dabson fez a defesa. E assim, se sai um gol ali, por exemplo, talvez a gente tivesse que capinar sentado para conseguir virar o placar. Eu não parei para olhar, você falou isso, eu não parei para olhar depois, mas o Ed, aquele vacilo do Éder ali foi justamente na frente do portão 6 onde a gente estava. É, eu não vi depois a jogada, não vi o replay, não parei para ver. É, eu ainda acho que a nossa dupla de zaga é Júlio e Ricardo Silva. O que vocês acham? Eu acho que o Júlio, pelo menos, ele consegue recompor se o Ricardo perder na velocidade. Uhum. O Éder não vai conseguir fazer nunca. E essa jogada mesmo ali, ele deu uma vacilada que podia ter virado gol dos caras facilmente. Os caras é que estavam mais atrás a jogar. Eles não entenderam muito bem o que aconteceu ali, né? Mas aquela sobra ali, se tivesse um atacante deles um pouco mais avançado, tinha dado ruim. Aí... E o Éder tá jogando na esquerda, né? Tá jogando na esquerda. E é onde o Marlon também vai para ataque, então nós ficamos sem ninguém ali. Eu para mim, a nossa zaga titular, eu ainda acho que é Júlio e Ricardo Silva ainda. Né? Mas também, cá entre nós, o único vacilo do jogo do Éder foi só esse também, né? Porque foi muito exigido, não teve... É. A questão é, o jogo conspirou de uma forma que eles ficaram marcando lá atrás... Mesmo depois de tomar o gol, eles voltaram no segundo tempo ali sem querer atacar. Eles voltaram e falaram assim: beleza, vamos segurar 1-0 aqui, porque é aquela história também. Eles sabem que jogando fora de casa com a gente, que é favorito para subir, se perder só de 1-0, você não toma. O saldo fica pequeno. Então eles não quiseram nada, eles não quiseram mudar o placar. Então, assim, isso pra gente foi muito cômodo. E ainda assim, ainda mesmo eles sem essa vontade de conseguir alguma coisa, eles conseguiram uma chance. Eu acho que o Éder não justifica ele estar titular do time. Não tem o que justificar ele estar lá. É uma gratidão que eu não sei ao quê, porque ele também não é que ele fez muitas coisas pelo América, né? Então, assim, eu não entendo. se estão querendo ver se ele morre. Eu acho que eles estão tentando levantar ele, né? Tentando recuperar ele aí, né? Mas tem hora que o que você precisa fazer é igual o Corinthians fez com o Cássio. Se o cara tá mal, você senta ele um pouquinho ali, deixa o outro cara jogar. Se essa pessoa que entrar ali der uma rateada, ou depois passa um ou dois meses, vai sair por lesão, você vai ter uma chance de jogar de volta. Aí você volta. Você volta, tipo assim, o pessoal já não tá lembrando muito das suas falhas, você tá com a cabeça mais no lugar, você conseguiu, né, treinar bastante para recuperar. Aí você volta, você consegue retomar, mas tipo, o cara tá mal, ele vem numa sequência ruim, de baixo, de baixo, de baixo. Você insiste com o cara, dificilmente o cara melhora, assim. É um pouco o que aconteceu com o Cabiquinho ano passado. Quando ele tava lá no viés de baixo, ele foi insistindo, foi só piorando a situação. Aí depois, mesmo trocando, não adiantou mais nada, porque ele já tinha acabado com a moral dele toda. Mas se você percebe um pouco antes, você senta o cara ali e tal, eventualmente, como a reserva dele era o Pazinato, você sabe que ele sabia que ele ia voltar, tivesse tirado ele um pouco antes, talvez ele tivesse voltado ali e feito uma diferença. Começou a espiral. É. Quando entra na espiral, quando entra na espiral, puta merda. Rolou, Marlon e Nicolas. Marlon, sem dúvida. Ainda mais quando ele entra com o Felipe Azevedo ali para segurar a onda com ele. Fica bom mesmo, também acho. Os dois jogam bem demais juntos ali. E é uma dupla que sempre deu certo ali na esquerda, né? É. Desde o começo. O Nicolas bateu uma falta ali que todo mundo... Ninguém acreditou que foi o Nicolas que bateu, né? Acreditou que foi pra fora. Se tivesse entrado ou tivesse batido na trave, a gente acreditava menos. Ninguém. Vamos ler uns comentários aqui. Muita gente comentando, viu, pessoal? Legal demais. Dê um like aí. Isso ajuda o conteúdo Decadência a chegar a mais americanos. Cuba Knights está aqui, ó. E o Alexandre Matos, hein? Parece que no futebol só existe a ética de quem paga mais. Que palhaçada. Tomara que este time de azul pereça na segunda divisão de 2025. Nem quem paga mais, né? Quem promete mais, porque lá não paga. Daniel Nascimento, o que mais deixa triste nem é a saída do Judas, mas a diretoria que deixa as portas abertas e o videozinho de despedida. Isso para um cara que não deveria nunca mais nem pisar na América. Carlos Rocha. Boa noite, Decas. Fiquei mais chateado com a chegada do Alexandre que com a saída. Pois é, foi divisivo mesmo. O Lúcio Melo, no mundo de hoje, sempre quem manda é o dinheiro. No futebol é a mesma coisa. Quem aí já viu o time pop ser ajudado por arbitragem, imprensa, federação, etc. Antônio Barroso, do Santos. Foi melhor sair agora do que mais tarde. Isso é verdade, eu concordo também. Adelci Novaes. Boa noite, Decadência Nação Americana. Duvido que a imprensa mineira teria a mesma opinião se saísse da mesma forma indo para um outro clube fora do estado de Minas. É óbvio que não, gente. O dono do time é o dono da imprensa, moçada. Ele patrocina tudo, qualquer canal de tudo, de rádio que vocês colocam aí de futebol, TV aberta, TV a cabo, tá lá o patrocínio do cara. É óbvio que não vai ter crítica. Isso aí é normal. Normal não, aliás. Não é normal, mas, sei lá, é esperado, talvez. Joaquim Botinha, boa e necessária vitória, mas para mim não convenceu. Meu meio de campo lento só melhorou com a expulsão. Adson precisa de mais minutos e Fabinho precisa ir embora. Adriano Lacorte, dando um boa noite, seus torcedores do América. Luiz Alberto, gostaria boa noite, Decadentes. Gostaria de que você voltasse aí no comentário do Adriano, que é... Não, eu já desmarquei, eu já perdi ele aqui. Tá. Bom, gente, para quem não sabe, o Adriano segue a gente aí há muito tempo, comenta sempre. Eu acho que a gente tem que valorizar essas pessoas e não fazer da forma que esse apresentador tosco está fazendo. E eu, diferentemente dele, apoio os comentários, estou aqui sempre para elogiar. E gostaria de falar para o Adriano que nos procure no Portão 6 no próximo jogo para tirar a foto com a nossa bandeira 100%, tá? Nós temos agora, pessoal, uma bandeira 100%. Não sabe o que é a América perder, tomar gols. E outra, a bandeira é tão pé quente que até gol do Jacaré teve. Tá? Essa aí é forte mesmo. O Luiz Alberto... Até engasgou. Boa noite, Decadentes. A torcida do América precisa comparecer em maior número no Indepa. E o Fernando Magalhães completa. Verdade, precisamos ir mais aos jogos. Richardson Calil. Ô, gente, o Richardson, ó, pra quem ele vai no shopping, como é que chama aquele shopping ali do lado do Ouro Minas ali? Aquele Minas Casa. Quem vai lá no Minas Casa, não deixem de dar uma passada pra tomar um café lá no café do Richardson, viu? Bater um papo de América lá, gente finíssima. Dê uma moral lá. Ô, Richard, põe nos comentários aí os horários de atendimento, tudo certinho, Somente domingo, cara, porque domingo eu jogo bola aí perto. Se você abrir domingo, olha eu passando aí. Outra informação importante é se vende Coca Zero. Se vender, eu posso ir. É um café. Você vai no café, o que você pede num café? Uma Coca Zero. Eu não bebo café, mas a Heloísa bebe, então eu posso levar ela para experimentar o café, mas eu preciso ter um outro produto que eu possa consumir também. Boa noite, a torcida não deve ficar de choro pela saída do Matos, não quer ficar, tchau, mostrou quem realmente é. Triste é o amadorismo da diretoria agradecendo o cidadão. Emerson Mascarenhas, espero que com mais uma vitória convincente a torcida volte ao campo. Caio Gotelipe, Alexandre Matos também vai ter respeito e admiração ao América na hora de tirar jogador aqui na mão grande? Agora que sabe dos contratos, tá fácil. Ronaldo o bom Costa... que ele assinou a cláusula de confidencialidade, né, no contrato que ele teve com a gente. Isso é por sua conta, se, né? Se o jovem lá do BH, o Pedrinho, quiser, eu falo para ele. Eu não preciso do Alexandre Mato, não. Se você quiser, eu falo. Contrato de Nicolas, contrato de Juninho, contrato de Éder, isso tudo aí eu Flávio. Falo para ele. Flávio, que inclusive é cruzeirense, gosta demais do time. Apaixonado. Então, e eu estou precisando de zagueiro, hein? Acho que o Éder é uma boa para eles mesmo, não? É, ué. Nós estamos mandando um cavalo de Troia para lá, quem sabe? Ronaldo Costa Moreira, a vitória foi importante, tem que fazer o dever de casa. Jogou, mas não me convenceu. Jacaré e Fabinho não dá, muito fracos, ao que parece, o treinador morrerá abraçado com eles. Não, mas relaxa que chegou o Vinícius. Fabinho jogou ontem, não, hein? Sabe não, hein? Americano na Sula tá cravando que o América vai subir para a Série A. Fã clube do Dalberson. Deleucas. Temos o melhor goleiro da Série A, sim ou claro? Ah, o que eu falei. Se você ler um comentário desse Fábio Bustos e não leu do. Deixou do coitado do Adriano aqui na tela para ler desse Fábio Bustos, você vai ver comigo. A gente precisa ver mais o Dalberson. Como eu falei, eu não sou dos que critica tanto ele assim. Por mim, ele fez por merecer ser o titular ainda. Mas eu, agora... tem uma coisa que você não faz é criticar jogador da. É isso que eu tô tentando entender. Você tem uma coisa. Não. E o Dalberson. Não, mas o Dalberson, por enquanto, ele fez tudo por merecer a posição dele. Até porque o reserva dele era o Jori. Não, mas é que agora ele tem concorrência, agora tem o Elias ali pra competir com ele. Que também é um goleiro que, tipo assim, pode ser melhor, mas no máximo no mesmo nível é. Então, assim, se ele acabar, por alguma razão, saindo por lesão, ou entrar numa fase ruim, vai ter competição pra ele. Tipo assim, não me preocupa tanto. Mas, assim, falar que ele é o melhor da Série B, precisa de um pouco mais de jogos. São duas rodadas só, apenas, né? E ele não foi exatamente muito exigido, assim, nessas duas rodadas que tiveram. Tá bom, Felipe, tá bom. Vai ser difícil, viu, Thales? Não é fácil, não, viu? Mas eu gosto da Alves. Nós estamos vendo o seu amor aí pelo Dalberson. Tá dando para ver claramente. Está ainda do Alexandre Matos, é boa notícia. Antes, agora que no meio da campanha, o Júlio César falou que o pessoal não tinha se pronunciado antes, que eles estavam tentando convencer o Alexandre Matos a não nos deixar. O Alberto Boechat está dando boa noite. Zé Flávio Moreira está chamando o mercenário, que é o Matos. O Gilmar Pereira está falando que foi um livramento. O Otto Mol está falando que o Matos afundou o Cruzeirinho. E deixa eu ver aqui. Então, peraí rapidinho, Jair. Oi. Agora, nós estamos com bastante rancor, bastante... Eu acho que o pior disso tudo aí foi o desenrolar de tudo isso. Porque quando o Alexandre Matos foi procurado pelo Cruzeiro no sábado, todo mundo já sabia que ele saía. Não tinha um torcedor que não tinha essa convicção. E aí vem o América com aquelas mesmas desculpas de sempre e hoje me solta um vídeo dele e uma nota. Um comunicado oficial. Eu acho que isso aí foi o estupim para o ódio da torcida. É óbvio que o Alexandre Matos seria legal no América, sim. É óbvio, isso não tem coré-coré. Até pela falta de profissionais que tem no mercado. E com a saída dele, e aí, quem nós vamos colocar no lugar dele? Só lembrando que assim, o nosso diretor de futebol hoje é aquele Cascado. O que você pode dizer do Cascado assim? Em comparação, por exemplo, com o Alexandre Matos? Não há nem comparação. Então é assim, é uma perda significativa, sim. Mas a forma que foi conduzida a saída dele é que deixou a gente muito magoado e muito triste. Não era para. É impossível que um torcedor que tenha rede social e que leu aquilo ali não ficou puto. Sacou? O América agradece o serviço prestado na segunda passagem. Pô, toma no cu, pô. O cara tem tempo de fazer nada, não. Tem que agradecer nada, não. O RH não conseguiu nem fazer o cadastro, né? Na folha de pagamento. Então, assim, talvez pecou-se muito nisso aí. A forma como foi a saída dele, que foi essa merda toda, mas vida que segue. É. Que nós perdemos um bom profissional, isso nós perdemos. Sem coré, coré. Olha o histórico dele. Eu até comentei isso, que eu acho que a gente tem que ficar com duas lições desse episódio. A primeira lição é que tem que se tomar cuidado com como é que um cara desse chega, por exemplo, e que tipo de informação confidencial ele teve acesso. Né? Eu não sei o que ele viu, o que, que ele não viu, mas, por exemplo, ele sabe as situações contratuais de todos os nossos jogadores. Eu não sei se ele chegou a fazer algum contato com algum time para trazer jogador para cá, mas ele nesse tempo fez negociações. Então, é comum nas empresas hoje em dia você ter cláusulas de não concorrência em algum nível de confidencialidade. Então, isso é uma lição para o futuro, seja para qualquer outra pessoa que chegar, a gente tem que tomar esse cuidado. O outro cuidado que a gente tem que ter também é que esse episódio não sirva para reverter o principal, que era a chegada de um profissional de mercado. Se a gente foi ao mercado e trouxe um profissional, não é porque deu errado com o cara, e eu acho que é mau caratismo do cara, no meu entender, mas, enfim, a gente não tem a história completa, mas como torcedor me pareceu uma coisa muito errada. Então, mas isso não pode servir para dizer que a gente não vai trazer ninguém. Eu acho que a gente deve continuar na mesma ideia. Vamos trazer alguém de mercado, alguém tão bom quanto o Matos, talvez melhor, e pronto. Sabe? Não pode servir como argumento para derrubar a ideia, que derrube a pessoa, mas não a ideia de trazer um cara bom para a posição que ele foi colocado ali. Né? Eu acho que isso aí é o principal. E eu tenho a impressão que realmente não serviu. Pelo que eu conversei com as pessoas, não se misturou alhos com bugalhos, não. É a pessoa. Foi o que aconteceu e paciência. Mas eu acho que até o momento dele vir, ninguém acreditava que ele viria para a posição que ele veio, que não existia ninguém. E a partir do momento que ele assumiu, todo mundo ficou pensando que não deveria sair. Ou seja, criou-se uma vaga para uma posição que não existia, com uma pessoa que, na teoria, está preparada para isso, que a gente não esperava, e muito rápido sumiu. Pois é mais isso que pega. Porque o Matos, ele tem histórico disso. Quando ele foi para o Atlético Paranaense, ele sabia como é que era a situação lá do Vitor Roque nos falidos lá, e usou isso. Ele sabia, assim, ele usou a informação privilegiada. Então, quer dizer, não seria nada novo ele fazer isso, não, tá? Mas eu estou dizendo uma pessoa que tem histórico de ter usado informação privilegiada, não é? Não é ninguém que nunca fez, entendeu? Mas ainda sobre o tema Alexandre Matos, tem um comentário aí do Natanael. Uhum. Cara, para esse tipo de cargo, até onde eu sei, não existe contrato com multa rescisória, não. Até onde eu sei. No Rodrigo Caetano, no Atlético, tinha. Mas é razoavelmente raro. É raro. Ok, é raro. A gente pode começar a fazer. É uma boa sugestão e um aprendizado que a gente teve com o Alexandre Matos. Mas não é praxe de mercado fazer, até onde eu sei, não é praxe de mercado fazer isso, não. Mas é óbvio que tem que fazer um contrato mais bem feito, né? Quer dizer, nem sei como é que foi o contrato do América com ele, mas tem que ter essas cláusulas aí que o Jair citou muito bem, se possível, uma multa rescisória. Lembrando que a multa rescisória, ela é para os dois lados. Então, se o cara estiver fazendo cagada, você tem que pagar para ele sair também. Sim, sim. Com certeza, geralmente cláusula de confidencialidade, se você quiser que a pessoa não trabalhe com aquilo, você geralmente paga o salário dele, essa é a verdade. Mas como eu falei, você imagina, por exemplo, o prejuízo que foi o Vitor Roque aí em função disso. Né? Então, tudo tem dois lados, tudo tem que ser colocado aí para ser pensado, né? Isso é importante. Eu fico uma dúvida sobre esse processo do Vitor Roque. Ele está como parte integrante do processo, ele vai se defender e atacar ao mesmo tempo? Interessante isso aí. É mesmo, hein? Que erro, cara. Interessante isso aí, cara. Que erro. Pô, agora vai falar que tá tudo certo e que tem que pagar a multa pra ele. Cara, infelizmente, esse é um mercado prostituído, né? Essa é a dura realidade. Existem poucos profissionais e você fica na mão de um sujeito desse aí, ó. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Que coisa triste, viu? Por exemplo, a gente brinca muito do Fred Cascardo e tal, a gente fica fazendo piadas com ele aqui e tal, mas se você for olhar, ele consegue fazer um currículo legal, porra, já tem um tempo de América, uma estabilidade e tal, ele consegue aí cavar um buraco em outro lugar, consegue cavar uma vaga em outro lugar, e ele sabe coisa pra cacete, e aí, sacou? Foda. É foda, velho, é foda. É diferente de um Euler, de um Salum, que são, não são, não estou dizendo que não são profissionais, quer dizer, não, o que eu estou querendo dizer é que eles são torcedores, eles estão no América porque eles, óbvio, têm as questões profissionais, mas também eles amam o América. A chance é pequeniníssima de um Euler ir para um Cruzeiro da vida, por exemplo. O Salum já, em alguma entrevista, falou que ele chegou a ser chamado uma vez para o Cruzeiro, mas que, obviamente, ele não aceitaria nunca. Então, agora, o contrário, o Fred Cascardo, eu sempre confundo, é Cascardo mesmo, né? Cascardo. Um Fred Cascardo, para ele sair, se ele receber uma proposta, ele vai na hora. Isso aí não tem coré-coré. É. Então, assim, para a gente ter pessoas 100%, nem 100% confiáveis, mas com o menor risco possível, tem que ser torcedor. E aí, a gente tem na torcida pessoas capazes disso? Essa é uma dúvida. É. Sacou? Ou uma questão é só... Ou, desculpa, filho, só para terminar o raciocínio, ou a turma do América observe o torcedor ali que ele acha que tem potencial para isso, sei lá, o Jairo. O Jairo tem potencial para esse cargo, então vamos pegar o Jairo, vamos pagar para o Jairo X e vamos formar o Jairo para isso. E foi meio que foi feito, por exemplo, com o próprio Dover, né, cara? Só que num lance administrativo, né? O Dover, eu esqueci do Dover. O Dover é um cara que não vai sair do América para ir para Cruzeiro. Segura sua onda aí, você já falou uns 20 minutos, nós aguentamos. Aguenta essa porra dessa. Porra, só. Ele vai explodir, ela vai ficar vermelho. Ele precisa. Porra, calma. Você falou para caralho. Nós deixamos você criticar goleiro, de criticar o caralho a quatro. É óbvio que eu tô brincando com o Felipe, eu tenho total liberdade de brincar com o Felipe. Mas é que acho que foi você, né, Jair, que viu eu esqueci o nome do Together lá, que falou que eu tava xingando pouco no programa. Foi. Não foi só, foram uns dois, três. Foi o Alberto, acho que o Alberto tá aqui com a gente, tá falando que você tava xingando pouco. Lá no Coelho dos Vales, abraço pessoal do Coelho dos Vales aí, viu? Pode ser. Mas hoje eu tô light, tranquilo e bem-humorado. Moçada. Amanhã, não sei se. Mas deixa, já deixa o Felipe, porque esse menino vai explodir lá. Não vou deixar, não, já falou muito. Já falou muito, ele tá de quarentena. Ele tá igual Alexandre Matos deveria estar, tá de quarentena. Eu tenho informações privilegiadas, vou passar para os outros produtores de conteúdo. Ah, não, é. Não, sim. Informação privilegiada dessa merda aqui. Da mesma coisa. A informação privilegiada do Felipe eu também tenho. Moçada, amanhã, eu não sei se vocês pensam nisso, mas eu penso nisso pelo menos uma hora por dia. Amanhã é aniversário do Coelhão, moçada, dia 30 de abril. Dia 30 de abril de 1912, alguns meninos ali, em vez de ir para casa, ler gibi, 1912 é ler gibi, ficar tranquilo, falar assim, vão fundar o América para a alegria de menino Tales, que vai nascer em 1952, e, portanto, vai torcer para o América. E amanhã nós vamos ter blitz surpresa na Praça 7, de meio-dia a uma. O Alegar falou 7 da manhã. Não, quem chegar às 7 da manhã vai ter que esperar até meio-dia. Vai ser meio-dia a uma, vai ter coelhão, vai ter sorteio de brindes, vai ter uma festa. E, moçada, vamos fazer a nossa festa também? Vamos vestir América amanhã. Tá? Vamos sair na rua vestido de América. Eu sei que a gente, muitas vezes aqui no programa, o pessoal chega e a gente chora nossas pitangas juntas, mas amanhã é aniversário do clube, e o clube é a nossa paixão, é o que a gente ama. Vamos amanhã usar a nossa camisa, usar as nossas bandeiras, tá? Vamos colocar a bandeira na janela, vamos fazer a nossa bagunça, que amanhã merece, amanhã é o nosso aniversário, tá certo? 19 horas, vamos tocar 12 minutos de Indo América? Vamos fazer isso aí, moçada. Vamos fazer essa bagunça. Dia 30 de abril, tá? Aniversário do América. Felipe, a sua informação privilegiada era essa também? Não, essa eu não tava sabendo, não. Ah, é? Qual era a sua? Eu não posso falar, senão eu não consigo um salário melhor. Gaguejou porque não tem a menor ideia do que ia falar. Não, perdeu. O que eu ia falar, na verdade, é que você esqueceu de comentar também que o Euler também foi muito bem preparado para assumir o cargo do Salão. Ele fez curso da CBF de gestão de futebol, ele se preparou também para assumir o cargo de diretor. Ele se preparou. Mas eu acho que essa questão, e não é só aqui não, lá fora você também vê os profissionais de gestão, como os diretores de futebol, esse departamento, trocam de clube muito fácil. O diretor de futebol do Newcastle, que foi contratado pelos sauditas lá, assim que eles compraram o clube, já recebeu uma proposta, tá indo pro Manchester United agora. Ele abandonou no meio da temporada, assim, também. Então, ele teve que ficar duas semanas sem trabalhar, mas foi. O que a gente tem que fazer é fazer contratos que sejam muito bem amarrados, porque se a pessoa sair, informação de fim de contrato, se o cara tá insatisfeito e não tá insatisfeito, isso não vai impedir. O cara, se algum clube quiser olhar o contrato do Watson vai vencer no final do ano. Aí, assim, se eu chegar e conversar, olha, ele tá querendo renovar? Não. Então, beleza, então segura aí, encrespa aí, porque a gente tem interesse nele. Aí, beleza, espera ali um pouquinho e assina. Então, tipo, isso, e todo mundo consegue ver, o BID tem acesso quando começa e termina todos os contratos. Então, se você tem interesse no jogador que você sabe que tá acabando, você já vai, já cresce o olho, já conversa. Você até pula, você consegue falar direto com o empresário, você consegue fazer essas sondagens. Então, tem claro que algumas questões tipo de multa, algumas coisas mais específicas, você pode levar. Por isso que eu tô falando, se amarrar muito bem o contrato, isso não acontece, né? O problema é que a gente tem, a gente não amarra muito bem os contratos e nem muito bem de cláusula, né? Então, isso é que preocupa um pouquinho, sim. Mas, se for para levar o Juninho na cláusula de rescisão dele, que é baixa, ou o Éder, eu não vou ficar triste, não. Pode levar. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, ó. Bruno Palmeira tá falando que Benítez de 10, duas assistências e vitória. Renato Pena tá aqui com a gente, Alberto Boechat, Carlos Antônio, Tadeu Cota tá falando que a Itatiaia não tem o mínimo respeito com a gente, não tem mesmo, não. Fazem de tudo para sacanear. Augusto Rezende, grande Augusto, grande amigo, tá aqui com a gente também. Miller Melo, América MG tá falando que o América vai subir, os caras cornetando pra acabar mesmo. Vai tomar no cu, América MG. Serjão, lá do Só Acontece com a América. Boa noite, pessoal. Ótima vitória do Coelhão. Ô, Rolon, você viu que o cara critica como é que eu trato os comentários? Você viu como é que ele trata, né? Uhum. Fake, eu trato que é tudo. Fake, eu quero que vá pra puta que pariu. Como é que você sabe que é fake? Como é que você sabe que é fake? Hoje já tá escrito o nome da pessoa? Tem uma foto de uma pessoa? É o quê, então? Você é marketing do América, prestando atenção no programa, ué? Prestando atenção, você pode estar, mas comentando é outra coisa totalmente diferente. É óbvio que eles vão estar. Isso foi esse também, porra, 112 anos do América, jogo nosso sábado, 6 horas, quem organiza o Rua de Fogo? Torcida. O copinho, não tinha um souvenir do 112. Agora veio já e fala que eu tenho que pendurar a bandeira na minha casa, tenho que sair com o roubo do América. Eu saio com o roubo do América todos os dias. Tá? Todos os dias que dá, mas eu trabalho, eu preciso pagar minhas contas. Não é assim que funciona. Não. Até porque roupa do América é uma das poucas roupas que cabem. Cabe a roupa do América e o seu rabo. Aniele Silva, novembro de 2024, a América sobe e o comentário do Felipe é: o América subiu, mas os outros times foram ruins. Contra a América e qualquer um faria, não vi nada bom. Isso é uma calúnia, eu elogiei coisas positivas. Eu já printa esse comentário em dezembro, nosso Felipe falar essas palavras. Você coloca aí na tela. Eu vou fazer um print, desse comentário mesmo, que ele merece. Nós vamos ver aqui, porque o negócio realmente pode acontecer. Mas, Lucas, memória fraca, eu participava aqui do programa quando nós subimos em 2020, véio. Eu vibrei como tudo e só fiquei triste porque a gente não ganhou o título merecido, ainda ficamos puto com a Lê, todo mundo junto. E ali não criticamos nada na campanha. Lucas Pousa, fotografia, tá aqui falando diretamente de Curitiba, procurando o Mastriano para colocar na mala para voltar. Adir Baldelin, grande Adir lá de Boston. Boa noite, americanos do mundo. Peraí, rapidinho. Eu não sei o que menino fotógrafo foi caçar em Curitiba. Tinha um jogo sábado, 112 anos, olha, ele tá te fazendo foto. Rua de Fogo. Olha, ele tá fazendo nossas fotos legal. Cadê menino americano? Cadê fotógrafo? Em Curitiba, passeando. Ah, nem preguiça, gente. Preguiça. Tô brincando, né? O fotógrafo tá se preparando e tudo. Desejo muito sucesso na carreira de fotógrafo. Menino que merece bastante. Boa. Adi Baldelin, lá de Boston. Boa noite, americanos do mundo. Gente, o América jogou contra 10 praticamente dois tempos e contra ninguém. Não sei o motivo de tanta euforia. Eu acho que nós vencemos, não. Aldir. Nós vencemos. Tem que ter euforia. Quer dizer que a gente estiver triste que venceu? Nossa, o América venceu por 2-0. Ai, mas tava com só 2-0. A gente ficou com um a mais porque o jogador deles foi imprudente. Não cometei nada com isso, não. Hein? Verdade. Segunda vez, inclusive, né? E outra coisa, o Novo Horizontino foi quarto colocado no Campeonato Paulista. É um bom time, sim. É engraçado time, que sim. As comparações são sempre só... sei lá, segue o jogo aí. O Raul Batista dando boa noite, Eduardo Paula está aqui falando, Gilberto Weber do Coelho dos Vales, abraço aí, pessoal. João Assílio de Carvalho Ribeiro está aqui, segundo as tendências, o Verde Mar deveria adquirir a SAF do América. Felipe Soares, Felipe Soares... é o nosso narrador na Coelho TV. Puta. Deixa eu falar com vocês um negócio. Que honra de Felipe estar. Tá? Eu sou seu fã, Felipe. Que honra de você estar assistindo a gente aqui. Eu também sou fã dele. Moçada, deixa eu falar com vocês um negócio. Desculpa já, não só as narrações dele, mas a parte... As matérias que ele faz no nosso dia a dia são muito legais. Que perdure muito a passagem de Felipe pelo América aqui, que seja para a vida inteira. Senão eu vou te xingar. Gente, muita gente não sabe, mas o América, tem gente no América que ainda não aprendeu isso. A Coelho TV transmite todos os nossos jogos. Obviamente, a Coelho TV não pode transmitir as imagens, porque as imagens é do direito de quem comprou, é a Globo, é não sei quem, Cazé TV, sei lá quem. Então ela não pode transmitir as imagens. Mas aqui em casa, por exemplo, o que eu faço? Eu coloco no mudo e coloca a narração da Coelho TV. Vocês não reclamam que não sei quem é chato, que não sei o que sacaneia o América, que tal, que a Globo, que não sei o que. Desliga, vê só a imagem e bota na narração clubista como a gente quer. A narração clubista como a gente quer é da Coelho TV. Tá certo? Vamos dar moral lá. O pessoal faz um trabalho muito legal. O Felipe é um grande narrador, os nossos comentários são bacanas também. Vamos dar essa moral lá, que tá um trabalho muito massa, viu? Valeu, Felipe, valeu a moral aí. Tomando de 3-0 ano passado, para não deixar a peteca cair. É foda, né? Fácil não. Eu faço ideia se o Decadentes arrumasse aquela narração, o que que ia virar do meio do jogo para frente. Você imaginou o menino Felipe no calor do jogo, assim, quente, hein, Thales? A gente fica com ele no ouvido ali no P6 ali. Você já imaginou se a gente estivesse transmitindo ao vivo? Felipe, seu comentário. Ah, vá para... Que não é possível. Fulano é burro, ciclano é uma porcaria de jogador. Na verdade, assim, a gente já tentou algumas vezes fazer isso, né? A gente acha que chamava arquibancada americana. Era uma merda, era uma bosta, esse negócio sem sentido nenhum. Mas é igual o nosso programa, meu, sem profissionalismo zero aqui, essa merda. Ainda sobre a TV Coelho, sobre a narração dos jogos, ontem, acabou que eu tava... Eu joguei bola e não bebi, que eu tinha show de Bruce Dickinson, então eu tava de quarentena, eu tava à toa em casa. Você foi no seco pro Bruce Dickinson? Foi? Você foi no seco pro Bruce Dickinson? Não, Secos e Molhados acabou, essa banda tem alguns anos, sabe? Foi Bruce Dickinson. E aí eu comecei a assistir alguns trechos, eu fui vendo de bobagem lá no YouTube, e aí tava lá o alertinha da transmissão da TV Coelho, eu achei sensacional. Ontem convocaram o Bernardo, que é filho do Thiago Reis, repórter da Itatiaia. Ah, o menino é um barato, o menino enriqueceu muito a transmissão, porque assim, ele é bem apaixonado com a América, eu achei a ideia sensacional, convoquem mais torcedores mongoloides, não posso falar mongoloide, então vão achar que eu tô chamando, mongoloide que eu falo, quando eu falo mongoloide, doido igual apaixonado, a gente mesmo, doido igual a gente, foi legal demais ver, muito legal, nota 1000 para aquilo, não, legal demais mesmo. Muito bom. Parabéns aí ao pessoal da Coelho TV. Sensacional. Pedro Júnior, a gente está falando aqui sobre o... Amanhã tem a apresentação de contas, vamos comentar aqui ainda. Vou voltar seu comentário, tá, Pedro? Põe o comentário do Adir aí, que eu vou rebater o Adir. Ele não quis trazer câmera para mim dos Estados Unidos, eu vou rebater o Adir. Só vou parar de rebater o Adir. Pera aí que eu tenho que achar. Adir Baldelin. Thales, estou feliz com a vitória, mas jogador cabeceando sozinho na área do América. Não vou te dar razão, eu torcendo para o América vencer. Se eu te der razão, é porque o América vai perder. Não te dou razão. Tio, tá dando aqui um prazer, salve, amigos da Cadê. Foi um prazer encontrar com vocês no P6. Pé quente. Assim, eu queria aproveitar que o Tio entrou aí, comentando a gente, falar pro Tio que as camisas tamanho maiores estão em promoção, porque ontem tava com uma camisa apertadinha, tava foda. pode, tio. Você engordou, Diego. Você engordou. Eu falo. Tales tem lugar de fala. Isso, essa é a palavra aí. Eu digo lugar de fala. Então, tio. Porra. 4G pra você ficou pequena, neném. Vamos buscar o 5G aí. Vamos buscar o 5G aí. Tá? Netas. TV Oficial MG, esse tal de Alexandre Matos nunca me enganou. Mercenário, diretoria Frouxa dando moral para trazer ele. Só ia dar isso. Locutor Alessandro de Souza de Ibirité. Iago Beren tá aqui também. Bruno Gerais Mendonça, Sábio Ribeiro. Todo mundo aqui com a gente. E o Gilberto Weber, da Coelho dos Vales. O Richardson colocou aqui endereço. Ó, Dona Júlia, no Shopping Minas Casas, segunda a sábado, de 9 às 9 e domingo, de 14 às 8. Coca Zero tá separado pro Felipe. Boa. Isso é um estabelecimento de respeito. Já, já, aí, já tá, ó, assim, num patamar umas mil vezes superior a Ancho. Ó, vou aproveitar. Eu gostaria muito de que... Tudo bem, eu gostaria muito que você fosse lá. Vamos fazer diferente, vamos todos nós lá. Vamos, fazer umas fotos e postar nas nossas redes sociais, vamos. Bora. Esse sábado em específico eu estou bem agarrado. Mas quem sabe num próximo dia, no próximo final de semana, a gente não junta uma galera e vai lá. Isso aí. Fechou. Quanto é o próximo jogo no Independência? Quarta. É, quarta, 9 da noite. Aí é foda. É. Eu ia falar que daria pra gente tentar fazer um pré-jogo ali antes, assim, chegar umas horas antes, mas aí complica um pouquinho. Quarta-feira. Filho, do fundo do meu coração, que você gosta de Coca Zero. Mas pré-jogo com café não vai dar certo, né? Pré-jogo a gente faz com cerveja. Se o jogo for aquele jogo de 4 horas café. Da tarde, dá. Não mistura as coisas, não. Café é café, café jogo é jogo. Café, a cafeteria também tem, aposta uns comes legais lá, umas opções bacanas. Então, ali é cafeteria, um ambiente familiar. Aí nós vamos ficar bebendo cerveja lá para depois ir pro jogo. Que ótimo. E falando lá pra você fala, né? Richard vai adorar a nossa presença lá. Nós vamos marcar uma blitz lá. O Júlio César Pereira tá falando que ele marca que eu vou também. Nós vamos marcar na rede social uma blitz e problema do Richard só servir café para essa turma aí. Cada um com seus problemas. Acho que legal. Top demais da conta. Beleza. O Gilberto está falando que quarta-feira é feriado, não, mas o jogo de quarta-feira é semana que vem, é dia 8. Não é essa semana, não. Mas você está falando para a gente ir lá nessa quarta. Ah, é verdade. De repente é uma boa. Vamos tentar isso aí, quem sabe dá certo. Não, não vai dar. Eu já estou fora. É. Já pulou fora, aí é foda. O Roberto Nascimento está aqui também. André Vieira, Eliel. Rodrigo Magalhães, Rodrigo Braga, muita gente aqui com a gente. O Pedro Júnior está falando aqui, ó, sobre a prestação de contas. E eu perdi o comentário dele, oh, meu Deus do céu. O Pedro Júnior está perguntando aqui sobre... falem dos 100 milhões que foram gastos no elenco ano passado para a gente cair, recorde de arrecadação e ainda conseguiram ficar em déficit financeiro. Prova do amadorismo do departamento de futebol. Bom... Nessa última semana, o América publicou o balanço de 2023, né? É um documento contábil. Quem mais tem lugar de fala para falar disso aqui é o menino Rolon, que além de ser contabilista, contabilista mesmo, Rolon? É. Contabilista, é conselheiro, e amanhã teremos uma reunião lá no Independência para aprovação ou não das contas e também para apresentação do orçamento de 2023, né? Você quer comentar alguma coisa? Não, de uma maneira geral, a gente é surpreendido pelo resultado negativo. Ele não é tão negativo quanto a gente vinha tendo. A gente conseguiu diminuir um pouco a negatividade do resultado, percentualmente falando em relação às receitas que a gente teve. Foi recorde de arrecadação, tivemos muita despesa mesmo, o custo do futebol foi mais alto, mas o time, igual o Euler falou, foi no Soldeca que ele foi com o Salum, que eles estavam projetando de reduzir as nossas despesas financeiras. Então, a gente já está vendo uma melhora. Então, reduziu um pouco a nossa dívida, de curto prazo, principalmente. Então, ficou uma dívida de longo prazo, que, na teoria, ali é o Profut, que a gente sabe como que é no Brasil, não vão pagar nunca. Não, e quando for exigido, eles vão reduzir, vão tirar juros. Então, eu acho que deram uma saneada boa nisso aí. Nossos empréstimos e financiamentos... Ficou uma miserinha para a gente pagar, que vai até 2028, se não me engano. O que me surpreendeu mesmo foi só o custo com o futebol, a gente já esperava, mas não tão alto quanto veio. Então, eu acho que... Deu uma média de 7 milhões mensal, né, para a folha, e aí a folha é mais em carros, quer dizer que é um salário, que é uma folha salarial de mais ou menos 4,5, 5, né, para dar um total de 7. Então, é a maior folha que a gente já teve no América, sem sombra de dúvida. Isso aí não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, né? Mas faz todo sentido pelo tempo que a gente ficou na Série A, né? Sim. Era uma lógica. Não tem condição de você rebaixar. Se você abaixar uma folha, você está na Série A. Ou você mantém a folha, você aumenta a folha. Agora, a gente pode discutir a qualidade das contratações. Isso aí a gente vai chover no molhado, que a gente já fala isso há bastante tempo. Seja na Série A ou na Série B, a gente vive repetindo que a gente desperdiça dinheiro com contratações que todo mundo sabe que são esdrúxulas, não dá em nada. Eu acho que um ponto que a gente deveria entender, que não tem muita claridade para a gente na prestação de contas, foi uma das dúvidas que eu levantei para a diretoria, é que se a gente já estava há 3 anos na Série B, algumas coisas a gente já deveria ter um custo na Série A. Na Série A. Viagem, por exemplo, a gente já teria um contrato um pouco mais longo, umas condições um pouco melhores, a gente já teria um aprendizado, uma expertise, mas parece que também isso, o custo variável, mas operacional, acho que também deu uma aumentada, e aí a gente precisa só entender mais claro o porquê disso aí. E se a gente realmente não tem contrato de nada, é tudo spot, contrato na hora que precisa, e aí é de se preparar para isso. Eu não tive tempo ainda, e olha que coisa triste, né? Amanhã é reunião, e amanhã eu vou parar para olhar com carinho aquele documento. A gente está aí na organização de várias coisas e tudo, então eu tenho muita dificuldade como uma pessoa, quer dizer, eu tive contabilidade nos MBAs, tenho costume de ler isso. Respeita meus dois MBA, rapaz. Respeita meus dois MBA. Você respeita. Eu duvido um podcast de alguma torcida de Minas Gerais ter alguma pessoa com MBAs. Tá? Com MBA. Na verdade, por exemplo, do Atlético, eu acho que nem segundo grau eles vão ter. Mas ficha corrida longa lá eles têm, não é currículo, mas é ficha corrida. Se puxar a capivara lá, dá para fazer um programa de 2 horas só com a capivara da turma. Então, assim. E, puta merda, continue MBAs. Então, assim, para mim, eu confesso que é uma leitura bem difícil, assim. Eu não consigo tirar muitas conclusões, e é para isso que. A reunião de terça-feira, a reunião de amanhã vai existir, justamente para que a gente tire essas dúvidas, para que o conselho deixe claro os seus entendimentos e aprove ou não, né? Eu acho que isso aí é o mais importante. Eu tenho certeza que o Zé Flávio e o Paulo, que são os novos presidentes e vice do Deliberativo, vão ser completamente democráticos em relação a isso, né? Vão dar a voz às pessoas e vão. E vai ser tranquila a reunião em relação a isso, eu tenho certeza disso. Né? Que vai ser uma reunião para que ninguém saia com dúvidas. Isso é o mais importante. Né? Porque nós estamos falando... Gente, eu sempre falo isso e nunca vou deixar de falar. O americano que tiver esse interesse deve entrar na política do América. Tá? Entrar na política do América não é difícil. Basta você comprar uma cota. Tá? Você compra uma cota lá na sede, na secretaria... Com 2 anos de cota, você já pode ser conselheiro havendo vagas no conselho. E hoje, por exemplo, para dar um exemplo, hoje tem. Tá? Então, quem quer, eu recomendo demais. Tá? Não é nada absurdo, é algo completamente viável e é um jeito de você participar do seu clube num novo nível. Tá? Isso é bem legal. Eu recomendo demais que vocês façam. Contem comigo aí, porque vocês precisarem, para que vocês venham participar da política do clube. Tá? Isso aí é legal. Ninguém lá na reunião de amanhã vai ficar discutindo contrata ciclano, demite Beltrano, faz áudio. Lá a gente vai discutir coisas de longo prazo, orçamentos, e a gente vai discutir como é que essas dívidas afetam ou não afetam o futuro do América e todas essas questões aí, tá certo? O Kubanetti está perguntando aqui quanto é uma cota. Não, hoje é o seguinte: hoje tá assim, a cota custa R$2.400, tá? Hoje em dia, ela está sendo vendida em 12 parcelas de R$200. Então, além disso, você paga uma anuidade de R$1.200. Tá? Essa anuidade dá direito a 20% de desconto na loja e 50% de desconto nos planos do Onda Verde. Então, como é que tem sido feito atualmente? Você, no primeiro ano, paga R$300 por mês, que é a mensalidade... mais a cota mensal, ou seja, a cota dividida em 12 vezes. No segundo ano, você já vai pagar R$100 por mês, tá? Então, você vai adquirir a cota no primeiro ano e depois, você vai pagar sua anuidade. André está perguntando quantas conselheiras mulheres tem no América. André, se eu não me engano, hoje nós temos 6 ou 7. Nós somos o terceiro clube do Brasil que mais tem mulheres nos seus conselhos. Isso é uma coisa legal. E a gente vai fazer algumas coisas aí para ter mais, tá? Fiquem atentas aí. Se eu não me engano, são 6. Tá? Andréa Vieira está perguntando aí. Venham mais, tá? Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer valer o nosso hino aí, né? De que nossa torcida feminina é demais. Fiquem atentas e eu acho que seria muito legal as mulheres chegarem mais perto da gente. Se eu não me engano, são 6 mesmo. Eu teria que parar aqui para contar. São 6 num universo de 119, né? Uhum. Isso. Como ela está perguntando, são 119 hoje, dos quais 6 são mulheres. Tá? Heloísa está aí, atenta. Isso, Heloísa, vamos junto. Tá? Eu acho que isso aí vai ser bem legal. E olha que coisa triste, que nós, com 6 mulheres no conselho, somos o terceiro clube que mais tem mulheres. Olha que coisa complicada, né? Mas é isso aí, percentualmente eu acho que nós somos o que mais tem, tá? Em percentual, mas não em número absoluto. Legal demais. Vamos para a Bale Colatina? Bora. Então vamos lá. Bale Colatina. Vamos começar pelo bala do jogo de sábado. Eleito Benítez com 70%. Eleito pelo pessoal no Twitter, no nosso Twitter Decadentes. Benítez 73%. Seguido de Alê com 23,6%, Juninho com 2,2% e Jacaré com 1,1%. Gente, eu preciso dizer aqui, Juninho e Alê no bala, e merecidamente, hein? Isso Juninho nem vai, tanto, isso, né? Além tanto cacete. Isso vai um fé da puta. Não vão fé da puta lá no Twitter ou em qualquer outro lugar elogiar. Mas vai você colocar Juninho e Alê no colatinho pra você ver. merecidamente no bala. Roberto. O meu bala vai pro Saci. Depois de tomar muita bolada nas costas, fazendo Rua de Fogo e o ônibus desviando dele. Merecido, hein? Conseguiu sair. Mais um projeto bem sucedido. É mesmo, hein? Pô, Saci não só a Rua de Fogo, quanto também organizou a Expodeca no domingo lá no The Brothers. Muito legal. Nós vamos comentar aqui. Thales. Ale. Felipe. Benítez. Cara, eu vou fazer um elogio aí ao Alê, jogou uma grande partida, e, aliás, a outra partida também foi boa, a primeira partida. Juninho foi bem. Juninho é nosso ponta direita. Já parei de me estressar. Ele joga lá na ponta direita mesmo, ele gosta de subir para lá. E qualquer técnico que quiser jogar, vai jogar desse jeito, tá certo? Então, ou não vai jogar com ele. Então, infelizmente ou felizmente, é assim. Mas eu vou de Benítez também, como diz o Thales, que beleza ver um cara com a classe do Benítez jogar com a camisa do América, viu? Que beleza! Sensacional, um cara que... Nossa Senhora! Sensacional! O eleito, então, Benítez... Bom, deixa eu puxar aqui, o Colatina... E o Benítez, só um negócio que eu acho que vale muito a pena, que além de ser um cara que joga muita bola, que tem certa identificação com o clube, tudo aqui fez questão de ficar pro ano passado, fez questão de ficar para esse ano também, e você vê que por mais que ele tenha certas limitações físicas, o que ele corre para trás, para dar carrinho, para roubar a bola também é um absurdo, né? Com certeza, o cara tá jogando demais, cara. O cara tá jogando demais da conta. Se o Alê não cabeceia, ia ser gol olímpico? Não, acho que não. Não, eu acho que a jogada até não era para ser o Renato Marques fechava no segundo pau para empurrar a bola. Eu acho que era só para um desvio para o segundo pau para alguém pegar ela. Só que ela acabou indo na direção do gol e entrou. Porque você vê a jogada direitinho, se for o Renato Marques indo para o segundo pau para poder fechar na bola, só que ela vai direto para o gol. Nem precisou. Adir Baldelli mandou para a gente aqui um superchat. Valeu, Adir. $5 para cerveja no próximo jogo, Thales e companhia. Valeu demais. Show de bola. Vamos para a Colatina, então? Colatina da galera, eleito pior em campo, Alexandre Matos, até porque ficou no telefone conversando com o Pedrinho, né? 85,1%, seguido de Renato Marques com 6%, Éder e Ninguém com 4,5%. Rolou? Alexandre Matos, com menção honrosa de que um jogo só que ele trabalhou, mas ele estava com a camisa verde, né? Nossa diretoria não costuma ter camisa verde. Inclusive você já está se vestindo de azul para participar de foto. Que absurdo, que absurdo. Como é que pode um trem desse? Menino Thales, seu colatina. Ninguém. Ninguém. Felipe De Lucas. Ah, Alexandre Matos. Alexandre Matos. Vai para Alexandre Matos mesmo. Pela palhaçada disso aí. Até porque, desde a contratação dele, foi o jogo que ele tá 100% focado, a gente empatou. O jogo que ele já tava negociado para fora, a gente venceu. Ou seja, achamos a desculpa, o problema aí. Então não é a bandeira do Thales, não. É o, não, que é o Alexandre Matos. Era o Alexandre Matos. Ah, tá. Entendi. Você viu, né, Thales? Aí depois sou eu que desfaço a sua bandeira, né? Peraí, deixa eu... Oh, gente, eles mudaram o negócio. Toda vez que eu clico, agora o trem some. Ô, sofrimento. Deixa eu acostumar. Aqui, não, o Richard está falando que tá, tem Heineken que faça o preço bom para todos vocês, hein? Legal. O Roberto Nassif está perguntando se como fica a nossa SAF depois dessa palhaçada do Cruzeiro. Nos prejudica? Abraços. Roberto, eu acho que não. Acho que para nós não muda muita coisa, não. Como eu falei, só se o Verde Mar resolver comprar a gente. Mas acho que não. Eu acho que, na verdade, o ambiente de SAF como um todo tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o conjunto da obra nos afeta mais do que essa segunda fase dessa SAF dos falidos lá. Até porque a SAF deles foi um jeito de não quebrar, né? Foi um jeito de não quebrar. Então, tem que ficar muito atento com isso aí também. Tem que saber separar o joio do trigo, né? A única coisa que afeta é talvez agora, né? Não, acho que não é o modelo que a gente vai conseguir para nossa. Não tem sugar daddy para ser isso aí para nós. Então, não é, eu acho que eu não acredito que aconteça um movimento semelhante com a gente, não. Vendo no mercado, assim, sabe? Mas mostra até que uma das preocupações do Salum era verídica. Uma das coisas que ele quer é poder vincular. No caso do Cruzeiro não é tão problema, porque é um cruzeirense que está comprando. Mas assim como é um cruzeirense, podia ser o Menin querendo comprar do Ronaldo. Ou podia, sim, ser qualquer pessoa. Sim. Que o Ronaldo ia vender. Então, assim, é por isso que o Salum, algumas coisas, ele quer ter um poder de veto para quem a pessoa vai vender depois, para não acontecer uma coisa parecida com essa. Tipo assim, que alguém comprasse, vamos supor, o Platec comprasse a gente e já estivesse vendendo agora, o Pedrinho fosse comprar. Tipo, ia ser uma coisa meio... Ninguém ia achar que ele estaria vindo com o melhor dos interesses, né? Então, eu acho que mostra que algumas das preocupações do Salum são fundadas, na verdade. Ele tá certo com várias das coisas que ele... Que ele quer colocar, assim. Então, sim, a gente tem que procurar o que melhor para nós. E com certeza, é uma preocupação, tem que ter. Né? A única coisa que eu acho que prejudica um pouco é porque eu acho que com o Salum querendo focar muito na questão de ligas, eles terem levado Alexandre Matos vai complicar um pouquinho, porque vai fazer ele focar um pouco para se precisar ter algum reajuste no meio do ano. Espero que não precise, mas assim, a gente já estaria caminhando com, se tivesse um gestor para futebol focado, profissionalizar mais essa parte esse ano para poder ano que vem na Série A já começar num patamar melhor para poder permanecer. Agora a gente vai ter que buscar um outro profissional para fazer isso. E o Alexandre Matos ainda era um cara que tinha uma experiência para conseguir ou bancar um treinador, ou bancar decisões do treinador, ou conseguir negociar alguma outra coisa. Um gestor novo, igual é, por exemplo, o Fernando Prass, que tinha sido especulado e tudo, e não sei se pode voltar o nome à pauta, né? É sem experiência, então seria alguém que a gente teria que ver como é ainda, né? Então, legal. Acho que o único que prejudica é um pouco isso, mas ainda não é focado tanto em SAF, mas mais na questão da gestão do futebol de momento mesmo. Como eu falei, não pode servir para a gente enterrar o assunto. Entendeu? Tem que continuar, tem que procurar outro, simples assim. Né? O Emerson está dando uma moral aqui, falando que gostou de me conhecer no sábado antes do jogo, que cantou placar para alguns e cantou mesmo. Um abraço aí, Emerson. Menino Thales, temos esportes especializados? Claro, né, bebê? É por isso que você tá caladinho, hein? Ó, pera aí que eu tenho que achar aqui. Tá tudo clicando errado hoje. Ô, sofrimento. Esportes especializados com o Lucas. Com a Thales. Conseguiu errar. Fez a palhaçada. Faz aí, ó. Tenta, me corta aí. É o seu momento. É o seu eu momento. Eu não te corto, cara. Porque eu não tentei te cortar. É o seu momento. Eu tô procurando mesmo. Então, toda vez que eu clico na barrinha aqui do lado agora, ela some com as coisas em vez de ir para onde eu quero que ele vá. Posso falar ou você vai me cortar? Não vou te cortar, não. Pode ir com fé. Esses dias nós tivemos uma boa notícia com relação ao futsal. Saiu o calendário do brasileiro que a gente vai jogar. Eles vão jogar na Arena Hall, cara. Achei bem legal, bem... A Arena Hall é de fácil acesso e tudo. É ali no Marista, tá? Pra quem não tá se localizando. Porque ele vive trocando de nome, né? Mas é o antigo Marista, que depois virou Chevrolet Hall, quilômetro de vantagem Hall, e hoje chama Arena Hall. E o nosso primeiro desafio é no próximo dia 21. 21 é rapidinho, já chega aí. A gente vai jogar contra o ADS Sapezal. Mas a boa notícia dos esportes especializados é da nossa vitória em cima do Cruzeiro no feminino, né? Nós ganhamos o Novo Horizontino masculino do Cruzeiro no feminino. No feminino, diferente do masculino, nós estamos na Série A. Nós estamos em quarto lugar na Série A. E vencemos bem o Cruzeiro fora de casa, vencemos por 3-1. E o nosso próximo jogo é, deixa eu olhar aqui, na próxima quinta-feira, dia 2 às 15 horas. Ó, pelo horário aqui, se bobear, esse é o jogo da TV, tá? Nós vamos, jogo em casa, nós vamos pegar o Red Bull Bragantino, tá? É isso, de esporte especializado, bem curtinho, bem rapidinho. Ah, esqueci de um detalhe muito importante, uma notícia que muito... Enfim, o América não tem mais América Vôlei. Lucas Poço está pedindo exatamente isso aqui, a fala do vôlei de novo. Mas legal é que na revestia do jogo lá, colocaram que o América já teve um time de vôlei feminino. Alguém perguntou assim, mas peraí, a gente também joga vôlei no feminino? A gente tá perdendo em outra modalidade? Eu acho um absurdo. Falei, calma, gente, essa porta aqui preta e branca ainda, o pessoal com a roupa de 1940, não tem muito... Não se preocupar, não. Eu acho que esse aí ganhava, mas o vôlei criou... Laura Gris tá aqui perguntando, sério que vocês acham que tem algum cão ou Maria querendo comprar o América, investindo dinheiro no América? Acontece que investidor não investe dinheiro para tirar depois, né? Se o negócio for lucrativo... Acho que o pessoal assim, não importaria com qual que é o escudo, não. Ou vai achar que o Textor é botafoguense de raiz. De raiz. É. Raiz é porque ele vai comer espetinho e tomar latão de Brahma antes do jogo. Ele tá vivendo o sonho, cara. Sabe lá quem é que. John Textor está vivendo o sonho, tirando foto com o cachorro caramelo, você entendeu? Comendo batata de Madureira. É isso aí, cara. Só um comentário. Bom, aproveitando a fala do Thales sobre o futebol feminino, depois que o América marcou o jogo treino e o time feminino ao mesmo horário, acho que a CBF gostou, então agora tá batendo todos os jogos ao mesmo tempo, não tá dando muito certo isso não. Pois é, o jogo das meninas foi exatamente antes do jogo do masculino, né? E o próximo, se eu não me engano, também bate. É isso que eu tô pensando. O próximo é quinta-feira, 3 horas da tarde, lá no Gregorão. Ou seja, aquele horário sensacional, dá para todo mundo ir numa quinta-feira, 3 da tarde, e o próximo, depois desse, é numa segunda, 9 da noite. Pô, foda também, né, cara? É difícil apoiar também, tá? Isso eu acho que também pesa demais. Não é fácil. Então, mas provavelmente deve ser por causa de televisão, cara. Pois é, mas é foda também, porque elas estão merecendo, né, cara? Elas estão merecendo o nosso apoio lá. Que isso, a camisa 9, nossa, joga demais, tá doido. Pois é. Bom, então é isso, gente. Nosso próximo jogo é sábado contra a Chapecoense, às 17 horas. Estarei tomando uma com meu amiguinho Thales Maciel. Se ele vai me convidar para isso, eu tenho certeza disso, né? O que vocês acham? Empate lá é bom ou é ruim? É péssimo. É péssimo. É péssimo pelo rancor que eu tenho com a Chapecoense, por mais que eles levaram o piruzeiro do ano passado. E para você, Rolando, empate é bom ou é ruim? Eu vi o último jogo da Chape, o time deles não tá tão organizado assim. Mas acho que o nosso também não tá, então o empate acho que vale. Mas tem que deixar pelo menos uns 3 gols no Piruzeiro lá. Já tem dois comentários aí que eu acho que é importante pra gente fechar aí o programa. Com é do Sérgio Salviano, falando sobre a questão da história do vôlei, eu acho legal. Isso. Falando que uma daquelas meninas do vôlei que apareceu nas fotos foi nossa primeira conselheira. E a outra é a da Andréia. Então, falando sobre a questão de não poder, por que não coloco? Porque não pode, porque o Independência só tem 2 vestiários. Para isso acontecer, a gente teria que ter no mínimo 4 vestiários. Você teria que ter vestiário. Eu expliquei isso no último jogo. No jogo treino, eu expliquei isso. Você tem que ter vestiário para homens e para mulheres. Então, infelizmente, o Independência ainda não tem essa estrutura para isso. Teria que construir de algum tipo de estrutura. Não fazer puxadinho, não fazer aqueles negócios meia boca, tem que fazer uma estrutura. E por enquanto não dá. É isso aí. Beleza, moçada. Beleza? Então, Boa semana a todos. Vamos torcer aí quinta-feira. Amanhã, deixa eu lembrar vocês, 12:01, Blitz na Praça 7, aniversário do Coelhão. Vai ter Coelhão, vai ter distribuição de brinde. Mas mais do que isso, se você não pode ir lá fazer a sua festa, faça a sua festa. Pessoal, vista a camisa do Coelho, toque o hino às 19h12 e vamos fazer a nossa festa. Esse clube merece, é a nossa paixão, viu? Grande abraço a todos, boa semana, feliz aniversário, América. Você é o nosso amor. Boa semana, até mais para vocês. Falou.